Preto, o show é com você, garoto! Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Alô! DJ Preto! Aí você acha que é mentira minha, né? Quando o grave faz ela desce, ó, ela desce. Quando o grave faz ela desce, ó, ela desce. E a linda que bate, bate, bate, bate, bate, bate. Tá na hora, bobita pesadão. Fica na bunda, tá com a bunda. Fica na bunda, tá com a bunda. Uma sabe só, bombom. Uma sabe só. Que bunda é essa? Que vida. Tão vendo a 17? Taradinha já desce. Taradinha já desce. Taradinha já desce. Taradinha já desce. Eletrônica Loro Sound. Amplificadores e potências. Você partiu meu coração. O águia chegou, o bagulho endoidou. Agora nosso bonde tá chegando, sai da frente, eu tô passando, ó, não fique em choque não. O super pop live treme tudo e te deixa quase surdo, escuta a potência do som. A caixa que tremece, que balança, tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e a garra é poderosa e com nós ninguém se mete. Aqui quem fala é o Coringa, junto com meu mano Dourado. Agora quem deixa com o super pop, vai levantando as mãos para o alto. O águia chegou. O bagulho endoidou.

som da Brutona Black Sound. Black Sound. Carreta Brutona Black Sound. Isabelê se tocando pra galera. Banda batidando Melody. Batidando Melody. Sucesso. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Carreta Brutona Black Sound. Aqui a sabugada é forte. Sound, a carreta que faz você dançar. DJ Marcos Cauê,